Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde. Cá estamos para mais uma edição do Fórum Lisboa, a primeira deste ano. Bom ano a todos. Hoje temos o Carlos Artisson, do CDS, o António Proa, do PSD, e o substituir a Carla Madeira, o Manuel Lage, do PS. O Modesto Navarro não pode ainda estar presente. Este é o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria, já sabem, com a Mensagem de Lisboa. Hoje, basicamente, vamos falar do ano que terminou e das expectativas para este ano que agora começa. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Artisson, vou mesmo começar por si. Uma boa noite aqui a todos os colegas. Um bom ano para todos e para os nossos ouvintes, em especial. Já passaram 15 dias deste ano, mas acho que ainda vamos a tempo, e é a primeira edição do Fórum. Portanto, desejar a todos um ano repleto de saúde e do que mais desejam, mas principalmente muita saúde. O primeiro minuto, eu recordo-me que antigamente o mau tempo, quando eu era pequeno, chovia, não é? Chovia e era normal no inverno, e hoje em dia estamos sempre a ser a ver nas notícias, e nós próprios nas juntas de freguesia, a anunciar avisos amarelos de mau tempo, como aconteceu hoje. Felizmente nada aconteceu, vai voltar a acontecer amanhã e depois. E alertar e pedir aos nossos ouvintes que, mesmo havendo avisos a mais do que quando eu era miúdo, porque era normal chover, é melhor isso e tentem precaver e desentupir os sumidores, os raus das águas, tudo isso, para minimizar os problemas, caso eles venham a acontecer. E portanto, apesar de haver agora uma repetição de avisos que às tantas desmotiva as pessoas para terem cuidado com as situações, como recomendação, e as juntas de freguesia e a Câmara Municipal e as câmaras municipais por esse país fora, devem de estar atentas e devem de fazer a sua parte, preparando-se para o pior, esperando que não aconteça, mas é uma palavra de prevenção para que se mantenham atentos e cumpram as recomendações que são divulgadas, e que também não nos acusem de andarmos a dizer que mais. Se os avisos são emitidos, as câmaras e as juntas têm que o fazer, ou devem de o fazer, e recomendar esses cuidados a ter. E mais vale do que, mais vale prevenir. Antes é que não havia avisos de nada, não havia avisos à população, e depois as pessoas também eram apanhadas. Agora, eu às vezes, e sigo com muita atenção, tenho várias páginas sempre abertas. Sim, há muitas vezes em que os avisos são mais... prevêem qualquer coisa de pior do que acontece. E muitas das vezes, é? Hoje em dia já se vê as imagens de satélites, e o mau tempo às vezes acontece passar rumo, não é? 20 ou 30 quilómetros acima, e já não passa em Lisboa, e portanto já não somos aqui propriamente afetados. Estão mas afetados, é uma possibilidade, e portanto deve-se fazer essas divulgações, e todos devemos tomar cuidado. E principalmente também um apelo que faço é tentar deixar não andarem em zonas de risco e não estacionarem as viaturas debaixo de árvores e debaixo de estruturas instáveis que podem ser afetadas pelo mau tempo e podem causar danos com a queda de ramos ou de estruturas que não resistam à intempérie. E nestes dias de aviso amarelo, laranja, o que quer que seja, não ir à beira-mar. As pessoas gostam muito de passear para as praias, e as praias de inverno são perigosas. O que é assustador muitas vezes, porque há avisos mesmo... Às vezes são apanhadas na areia. Para a agitação marítima, e as pessoas vão mesmo ver se as ondas são mesmo bonitas. Não vale a pena a pessoa perder a vida ou arriscar e colocar não só a sua vida em risco, como a vida depois dos outros que vão tentar socorrê-los. Portanto, um aviso para o bom senso prevalecer. É o que se espera também neste ano, é um ano cheio de bom senso. Um bom aviso de início de ano. António Pro, o seu minuto. Ora, vivam. Viva. Os nossos ouvintes, os meus colegas, debate, Antonieta. Um bom ano 2024 para todos. Ainda bem que regressamos às nossas habituais emissões semanais para falar sobre Lisboa. Neste primeiro minuto de reinício de temporada, queria dedicá-lo a um assunto que se prende com Lisboa e não só, mas ainda para mais estando nós na Rádio Amália, um órgão de comunicação social tão importante para a cidade, tão dedicado a Lisboa. Queria-me referir à situação que vive o Diário de Notícias, a TSF, isto para falar nos órgãos de comunicação social mais ligados a Lisboa, também, mas também o JN e o Jogo. Ainda bem, porque principais... a ameaça que fez há bocadinho, eu pegaria nesse tema, se as... passasse a bola. Portanto, perfeito. Não, eu pensei... fez uma ameaça de passar um minuto a mim, porque hoje, excepcionalmente, sou eu que vou escolher o fado, não é? É, mas, podia também escolher o primeiro minuto, mas acho que... apoio aí totalmente. Acho que consegui ler os seus pensamentos. Tema. Muito bem, Não, e acho que é importante falarmos... Um bocadinho inenarráveis, não é? Não é. Se sabe, enfim, estão numa situação muito complicada, são um grupo muito importante, certo? Muito, um grupo muito importante, histórico. A TSF, eu lembrei-me também de falar nesta questão, porque estávamos na rádio, eu lembro-me muito bem da TSF, quando ainda era uma rádio pirata, ainda não licenciada. Em 88. Foi aliás a TSF que expulsou a necessidade de se licenciarem as rádios de forma mais adequada à vontade que havia nessa altura de novas rádios aparecerem. A TSF foi um marco, é um marco. E licenciou-se ao mesmo tempo, foi licenciada a TSF e a nossa SBSR, que está agora aqui deste lado, que era a Rádio Paris-Lisboa na altura, os 90.4, que muito era um projeto bem. Ainda francês. Para mais... foi licenciado exatamente na mesma ainda altura. Para mais com essa coincidência. E, portanto, eu vejo com muita preocupação, eu sou um entusiasta do papel dos jornalistas na democracia, tem um papel insubstituível, qualificam a democracia, às vezes menos do que seria necessário, porque o jornalismo também tem vivido uma crise. Eu acho que o nosso país em geral está a viver uma crise e a comunicação social também. Não há democracia, não é? Evidente. E por isso eu queria fazer este sinalizar esta situação, a preocupação com que vejo um grupo importante que tem títulos tão importantes, como eu disse, como o DN. O DN é uma marca da cidade de Lisboa. Aliás, a sede era na Avenida da Liberdade, infelizmente já não é, mas enfim, faz parte da evolução. Agora, o que me preocupa mesmo não são tanto os prédios, mas é o espaço e o papel que desempenham estes órgãos de comunicação social. Vejo com preocupação esta indefinição, esta falta de transparência e a situação difícil, naturalmente, com que vivem neste momento todos os trabalhadores destes órgãos de comunicação social. Já é a segunda vez que eu acompanho a greve dos jornalistas na TSF e é com muita pena que ouço a TSF, que é uma rádio dinâmica, durante todo o dia a passar uma curta playlist em looping, e é um sinal, um sintoma de que me deixa muito preocupado. É TSF, não? E portanto, o que, é eu desejo, o que eu desejo é que se encontre uma solução que faça ultrapassar esta situação, sem precipitações, sem soluções que sejam irrefletidas, mas uma solução sólida que permita que aqueles órgãos de comunicação social continuem a desempenhar o seu papel e que os seus trabalhadores, em particular os jornalistas, continuem a contribuir como têm contribuído para o fortalecimento, através do escrutínio, da nossa democracia. Muito bem, Manel Lage, o seu minuto, falta ouvir o Manel. Olá, boa tarde, e bom ano também, boa tarde a todos. Eu, no meu primeiro minuto, achava a exposição Bodies, é uma exposição que está de volta a Lisboa, já esteve há uns anos na Cordaria Nacional, é uma exposição que desta vez está na Nova Aláxia, já está desde dia 13, portanto não há muito tempo, estará até dia 31 de março, é grátis para as crianças até aos 4 anos, é uma exposição que teve até agora... milhões de visitantes, eu diria mesmo, e portanto ele está em mais de 1000 metros quadrados. Este ano vai ser itinerante pelo país fora, e na verdade conta com 8 corpos reais, e é uma forma em que nós podemos apreciar, no fundo, os sistemas, o funcionamento dos sistemas nervoso, muscular, esquelético e também circulatório, através da plastinação de corpos que foram doados à ciência. E, portanto, isto é de uma forma muito prática e ilustrativa, e acabam por todos os visitantes enfim, todas as idades vão compreender e vão despertar, esta exposição vai despertar a curiosidade de todos. Eu acho que é muito interessante, eu tive a oportunidade de visitá-la da última vez que cá esteve, e portanto aconselharia a todos esta forma também diferente de passar um destes dias ainda frio, chuvoso, de intempérie, como o Carlos referiu, e também em certa medida triste para a comunicação social, face àquilo que o António também referiu, mas que nos podem também afastar um bocadinho disso e levar para uma parte diferente de passar um dia ao mesmo tempo e levar para o conhecimento e também para uma parte, enfim, de uma exposição que não é tanto cultural, mas é quase prática, e para nos conhecermos, aquilo que nós às vezes conhecemos, é se me visse virar do avesso. E nesta exposição dá mesmo para ver, e é mesmo muito interessante. É esse o intuito, e aplicar, não é? É exatamente isso, e aplicamos essa expressão. Bom, vamos então ao primeiro tema. Hoje isto é uma espécie de roda livre, hoje vai ser tudo o que quiserem, não é? Por ser o primeiro programa do ano, vamos falar um bocadinho, se calhar, na primeira parte do que foi 2023, para cada um relativamente a Lisboa, e depois na segunda parte do que poderá ser 2024, sendo que 2023, claro, terminou enfim, de forma relativamente abrupta. Vamos ter eleições agora em março, vai mudar o governo, não sabemos se isso afeta mais ou menos Lisboa, quer fique na mesma cor política, quer não fique, mas vamos falar disso depois. Primeiro, sobre 2023, António Paroa, vou começar por si. O que é que destaca de 2023, bom e mau, se quiser destacar as duas coisas? Pode ser só bom, se quiser. Muito bem. Eu vou-me centrar naquilo que é bom. Se gira ao bom, muito bem. Acho que é uma atitude positiva. Depois falaremos também em 2024, mas eu, relativamente a Lisboa, sim, o que destacaria no ano 2023, sem dúvida nenhuma, sem qualquer hesitação, foi a realização da Jornada Mundial da Juventude. Foi um evento único, nós já passaram uns meses, as coisas esquecem-se depressa, mas eu neste exercício que procurei fazer de me recordar do ano 2023, aquilo que mais me tinha marcado em Lisboa, não tive qualquer dúvida e recordei-me deste evento, da Jornada Mundial da Juventude. Foi um evento que se temia que pudesse correr mal, que se temia que Lisboa não estivesse à altura de ser capaz de organizar, temia-se a invasão de pessoas e o caos na cidade, e as coisas acabaram por correr não muito bem, muitíssimo bem. Isto do ponto de vista do funcionamento da cidade, a cidade demonstrou uma capacidade de se adaptar, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer do ponto de vista da população. E os relatos que eu entretanto tive de pessoas que vieram de fora para Lisboa, de outros países, sentiram-se muito bem na cidade, foram bem recebidas, com a habitual hospitalidade que os portugueses e os lisboetas têm, e portanto desse ponto de vista deixámos uma boa marca para o mundo. Sim. Mas queria também referir que do ponto de vista da organização, como eu disse há pouco, havia um receio de que as coisas não estivessem prontas à hora, mas estiveram. Apesar das polémicas, apesar do preço do palco, visto à distância, isso tem pouca relevância face àquilo que foi a grandiosidade do evento, a importância do evento e a importância também para aqueles que participaram nele. Foram mais de 1 milhão de pessoas. As contas chegaram a ser evento. Fechadas. As contas já estão fechadas, não as tenho presentes, mas já estão fechadas, já foram apresentadas. Não houve derrapagens, que aliás é uma coisa que acontece com demasiada frequência. Não houve derrapagens, os orçamentos foram cumpridos, não houve desperdício. Houve uma grande preocupação desse ponto de vista. Aliás, havia um escrutínio muito grande. Agora, aquele espaço, depois podemos perguntar ao Carlos, aquele espaço está deixa um bocadinho de já, porque aquilo é muito terminar, grande, é muito megalómano. Eu queria terminar com isso mesmo. Sim. O que é que ficou, para além do enriquecimento de cada uma das pessoas que participou no evento, para além da demonstração de capacidade da cidade de Lisboa, e quando falo na cidade de Lisboa falo naturalmente do atual executivo, que teve a parte de leão da responsabilidade da organização do evento, mas a colaboração das juntas de freguesia, das várias entidades que participaram, as forças de segurança, todo o aspecto do ponto de vista sanitário, e portanto, para além desse aspecto, Lisboa ganhou um espaço. Bom, o espaço já existia, mas era um espaço que não só não podia ser utilizado pelas pessoas, como não tinha condições para o ser. Foi requalificado e foi está um que apto ficou, a ser utilizado pelas pessoas. Está requalificado, está à espera de poder ser usufruído por toda a gente, e isso vai acontecer. Aliás, já houve um anúncio por parte do Rock in Rio, que era o grande evento que vai mudar para realizado ali em Lisboa. Sim. Na altura no Parque da Bela Vista, e recordo-me bem, na altura também foi uma polémica grande que se utilizasse aquele espaço para a realização de um concerto. Entretanto, as pessoas normalizaram um festival. Exatamente. São muitos concertos, um conjunto de concertos. Sim. Exatamente, e de outras atividades. Sim. Lisboa adaptou-se a essa realidade, e ainda bem, porque enriquece a cidade. E agora parece que a organização do Rock in Rio encontrou naquele novo espaço, no Parque Tejo, o espaço adequado para continuar a realizar aquele evento e, provavelmente, alargar os horizontes quanto à ambição daquele evento na cidade. E isso pode ser um incentivo para que aquele espaço comece a ser mais conhecido, mais apetecível para a realização de grandes eventos, e é isso que se pretende. Pretende-se que aquele espaço que tem aquele potencial possa ser utilizado, possa ser usufruído pelas pessoas. Cabe agora definir uma programação. Eu não a conheço ainda, espero que ela esteja a ser preparada, mas para já temos já este sinal. Portanto, é um bom sinal que aquele espaço que ficou para a cidade na sequência da Jornada Mundial da Juventude tenha valido a pena aquele investimento. Portanto, imagino que o Carlos Ardisson também terá alguma coisa a destacar relativamente à Jornada Mundial da Juventude. Eu quero primeiro ouvir o Manuel Lage, mas quero só perguntar ao Carlos Ardisson o seguinte: atualmente, como é que está este espaço? Estão a tomar conta do espaço e alguém está... Há uma envolvente do palco, da cobertura, porque realmente o que existe é uma cobertura montada no local que está vetado. Foi o palco principal, onde esteve o Papa Francisco. E está inacessível e está controlado por forças policiais para não haver quem lá vá a grafitar ou fazer danos. Os terrenos em redor, uma grande parte, já foram reabertos à circulação, mas ainda não é um parque urbano, e eu depois mais à frente já... Como o Carlos Moedas tinha dito que vai ser, não é? Que está a ser preparado, e eu depois já posso explicar melhor. Manuel Lage, vamos aos seus destaques do ano passado, depois iremos para este ano, vamos aos seus destaques. Sim. Também. Eu acho que todos eles estão ligados com Lisboa, de uma maneira ou de outra, e sem deixar, e também vou à Jornada Mundial da Juventude, vou mais adiante, eu começaria por algo que uniu a cidade. Não como vou apresentar, mas na sua essência, que foi 2023, foi o ano da contraofensiva da Ucrânia. E Lisboa uniu-se em torno da situação da Ucrânia. Nós, aliás, que nunca fazemos muitas coisas internacionais por razões óbvias, porque o programa é de Lisboa. Exato. Fizemos num programa dedicado Lisboa com a Ucrânia, claro, porque houve uma manifestação brutal em que Lisboa se mobilizou, como disse. E aqui continuamos, infelizmente 2023 foi o ano da contra-ofensiva da Ucrânia, que não chegou bem a acontecer, mas acabou por acontecer, e foi o ano da resistência da Ucrânia. Sobretudo, e aqui continuamos. Sim. Exato, e continuamos nessa guerra. Tal como 2023, também houve, ainda ontem houve, já estamos em 24, mas ainda houve em 23, a situação do conflito entre Israel e a Palestina. Começou a 7 de outubro, começou em 2023, sim, exatamente. Agravou-se, agudizou-se, é um conflito que tem dezenas de anos, tem décadas, mas agravou-se. E Lisboa não deixou de dizer presente. Já trouxe problemas a Lisboa em 2023 as posições que assumimos relativamente ao ataque do Hamas. Trouxe a todos, trouxe à Câmara, mas também, em certa medida, a Portugal, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, ao António Guterres, que foi muito atacado a nível internacional, à União Europeia, que defendeu e considerou o Hamas um grupo terrorista, e isso já teve consequências na cidade de Lisboa, curiosamente, quando a Câmara foi Mas o Hamas é considerado terrorista pelos norte-americanos e pela União Europeia há muitos anos, não foi de agora. Sim, mas os Estados Unidos são considerados terroristas, não é? Sim, e portanto... Isso não foi de agora? Acho, não, mas Lisboa foi a cidade que foi, no fundo, vitimizada por isso. Ah, quando foi o crime e do... E por isso a minha ligação entre Lisboa e esta situação. Por terem içado a bandeira da Palestina, sim, e pintado a garrafejada com tinta vermelha. Estamos praticamente a fazer um ano sobre algo que nós também nos unimos na altura e demonstramos mais uma vez um enorme espírito de solidariedade em Lisboa. Nós tivemos há um ano, a 6 de Fevereiro, um dos maiores terremotos dos últimos 100 anos, na Turquia e na Síria. Morreram mais de 60 mil pessoas. Foi um terremoto horrível. Na verdade, nós não sabemos bem se foram só este número de pessoas, porque na Síria nós nunca conseguimos bem saber quantas pessoas morrem. Nunca se conseguiu contabilizar, sim. Mas houve uma onda, como há sempre, aliás, os portugueses, por muitas dificuldades que o povo português tenha, é um povo solidário. Isso tem-no demonstrado ao longo dos anos. E por isso acho que é de notar, e este foi um dos eventos de 2023 que marcou. E este terremoto, e eu não poderia deixar de dizer, porque também tem a ver com Lisboa, porque o povo de Lisboa é solidário, como tem sido em todos os eventos que tenho referido até aqui, sim, as alterações climáticas. Há bocadinho o Carlos falava das cheias. As alterações climáticas, 2023 foi o ano mais quente de sempre, desde que há medições, de acordo com o Observatório Copérnicos. As secas que levam às fomes, que levam aos incêndios, aos furacões devastadores, o caso do Canadá, do Havaí, da Grécia, duas vezes. Repercussões no mundo inteiro, não é? Repercussões. Levam a coisas e estas a tudo o que está a passar a nível mundial ainda hoje e continuamos a ter pessoas que não acreditam nas alterações climáticas, que é algo que eu acho, aliás... isso é... Enfim... É quase um bocadinho surreal, não é? Temos de tudo. Numa perspectiva mais... ainda internacional, mas que tem muita influência em Lisboa, porque nós temos uma grande comunidade brasileira em Lisboa. A vitória de Lula e a presença de Lula na cidade de Lisboa não deixa de ser muito relevante. E houve manifestações e Lula visitou a cidade de Lisboa. Acho que é relevante referi-lo aqui como sendo um momento marcante. Também foi contestado depois no Brasil, logo a seguir, tal como, nem sentido oposto, já no final do ano, a vitória do Milei na Argentina. Em sentido oposto, no sentido político, ou seja, um para a esquerda, outro para a direita, um liberal absolutamente diferente, fora da caixa, se quisermos. E como dizia há pouco, a demissão do governo, e há bocadinho tanto falavam de estabilidade, e o maior exemplo da estabilidade, um governo maioritário, e uma Assembleia da República maioritária, e dissolvido o Parlamento e convocadas as eleições para o Presidente da República, também acho que é um momento político e um marcante momento de 2023. Ainda, e agora sim, sobre a questão da Jornada Mundial da Juventude, sem adicionar muito mais àquilo que o António já aqui disse, uhum, as polémicas, que apesar de tudo não resultaram na inviabilização da construção de nenhum palco, muito pelo contrário, na altura, e acho que até discutimos isso aqui, eu acho que até cá estive na altura, até foi preciso que o PS, até na altura, até fui criticado por isso, por emprestar deputados à maioria para aprovar. O empréstimo do palco. Na altura eram 11, foram precisos 17, porque houve alguns deputados que suportam o executivo que faltaram, e portanto tivemos que emprestar um bocadinho mais do que aqueles que eram precisos, mas para passar. Para conseguirem fazer passar, porque era um evento. Porque é mais importante. Sim, porque é mais importante de qualquer executivo. Combinado durante a presidência de Fernando Nina, não é? Lisboa candidatou-se ainda durante. Porque a Jornada Mundial da Juventude não é deste executivo, é da cidade. Não é de ninguém. Não claro, é de ninguém, claro. É da cidade, é do país, e por isso é muito importante. E sobre isso eu gostava só de acrescentar uma questão. As contas serão feitas, aquilo que se ganhou, aquilo que se gastou. Sim. É a questão do novo cardeal patriarca, que também é relevante. Lisboa teve um novo cardeal patriarca em 2023, isso também me parece relevante, porque nem sempre acontece. Quando deixamos de ter, não há necessariamente a saída de um, não significa necessariamente a entrada de outro. Automático. E, portanto, não é automático. E, neste caso, foi e parece-me muito relevante. dois últimos aspectos que me parecem fundamentais para Lisboa, sendo eventos internacionais, sim, ou parecendo ser. Para terminar, Fernando, para termos tempo de falar de 2024. Manel, direi, o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a participação portuguesa, das, muitas são lisboetas, e o que não se vibrou em Lisboa pela primeira vez num campeonato, sim, do mundo feminino. Equipa, e por isso, equipa feminina, Lisboa. Que bom que foi, e os parabéns à Espanha, aqui vizinhas do lado, mas nós vibramos todos, pela primeira vez vi muita gente a vibrar, a ver um futebol feminino, e das mulheres, e das nossas mulheres a participar, e obviamente também o Campeonato Mundial de Rugby, em que a nossa equipa, com muitos homens e muitos jogadores também de Lisboa, não só estiveram presentes em França, como ganharam o seu primeiro jogo contra as Fiji e não envergonharam, muito pelo contrário, tiveram uma prestação fantástica, e acho que foi muito importante também, no desporto, essa, também, essa presença. Sim. Não tem diretamente a ver com Lisboa, mas eu acho que é muito importante dizê-lo, como em 2023, deixei isto para, mesmo para o fim, o facto de, pode passar despercebido, a Índia chegou à Lua em agosto de 2023. A Rússia também voltou, depois de ter lá estado em 1976, portanto 47 anos depois, e portanto a Índia junta-se assim à Rússia, à China e aos Estados Unidos, que têm aliás voos programados para este ano. E isto é um sinal de que a Lua volta a despertar interesse para a comunidade internacional. Em termos espaciais, e por isso, em termos espaciais, volta a ganhar aqui uma dimensão, e a começamos a pensar as alterações climáticas, tudo aquilo que afeta o nosso mundo, e nós começamos a olhar outra vez lá para fora, no sentido daquilo que está aqui mais próximo e que nós tanto gostamos de ver e que tanto nos inspira. E que já foi ótimo. E sobre o espaço, foi também, creio, o primeiro ano em que houve viagens privadas de turistas para isso o espaço, também. Não é? E sobre 2023, pelo lado positivo. Estamos sempre conversados. Carlos Ardizan. Eu, para até chegar à Jornada Mundial da Juventude, que foi o maior evento de sempre realizado num momento. Com menos de uma semana, gostava de fazer chamar aqui a atenção, porque passou-me depressa o ano, e lembrar algumas coisas que foram, algumas metas foram atingidas na Câmara Municipal de Lisboa pelo executivo do engenheiro Carlos Moedas. Pois vamos ter para aí 15 minutos para falar do próximo, sim, ano, ok? Mas fala. Foram atingidas, desde o início do mandato, mais de 1.500 chaves entregues, de habitações que foram recuperadas, outras que tinham sido lançadas ainda no mandato anterior e ficaram concluídas e foram entregues às pessoas. Atingiu-se o número de mais de 90 mil passes gratuitos para os cidadãos com mais de 65 anos e para os estudantes até aos 23 anos, desde que estejam a estudar, uhum, e é um número muito significativo, é quase, se nós fizermos as contas, é quase 20%, aliás, do universo de pessoas que vivem na cidade de Lisboa. Teve início finalmente a obra do plano de drenagem, e há bocadinho falávamos das alterações climáticas com que vamos ter que viver, e é um projeto que Lisboa se espera um avanço venha a nessa... ser concluído no próximo ano, e que, Lisboa e que entrou, deu um avanço nessa obra agora este entrou, ano, não é? Entrou, sendo que ela começou em fase de construção mesmo, entrou em fase de construção com a construção, o início da construção do primeiro túnel de drenagem, que é o maior, que vai de Campolide a Santa Apolónia. Também na tentativa da Câmara Municipal de Lisboa dar resposta à parte da saúde, que tem falhado e tem funcionado bastante mal na parte governamental, 12 mil inscritos no plano de saúde. Foi reaberta e concluída a Rua da Prata, as obras do abatimento daquele coletor Pombalino, que levou a que a rua tenha estado fechada durante vários meses, e com uma obra de grande envergadura para recuperar a estrutura. E eu cheguei a falar com vereadores que me disseram que cada vez que lá iam e se apercebiam que a obra tinha aumentado a sua dimensão, porque os danos eram bastante superiores ao que de início se julgava. A obra ficou pronta, a rua reabriu, mas só parcialmente, para os transportes públicos, e dá nota que pode ser um primeiro passo para verificar como é que as coisas na Baixa podem funcionar de outra forma, a que estamos habituados durante muitos anos, que era ter os carros em todo o lado. Vamos ver como é que a Baixa reage e como é que as pessoas se habituam. Dar também nota do prémio ganho no final do ano que Lisboa conquistou na Europa. Lisboa é a capital europeia da inovação. Sim. Isto é um prémio, para além do seu valor, que acho que é 1 milhão de euros ou qualquer coisa assim, é uma distinção muito importante, porque coloca os olhos em Lisboa, não só como um território onde é agradável vir passear e que até tem bons hotéis, que se come bem, mas que também é atrativo para as tecnológicas, para as empresas que são mais avançadas e que têm um local aqui onde se come bem, onde se vive bem e onde podem também estar e desenvolver os seus negócios e tornar aqui a base. Lembrar também que é um ano em que a Câmara Municipal de Lisboa destinou-me para este próximo ano vários milhares de euros para alavancar o PRR na habitação para renda acessível. Fazendo este resumo, tenho que ir parar à Jornada Mundial da Juventude. Sim. E é um evento inesquecível. Na Junta de Freguesia do Parque das Nações continua lá escrito o JMJ 2023, o evento das nossas vidas, lá no quadro das operações, e isso representa bem o esforço que foi feito por todos, e não permitam-me que dê uma palavra especial aos colaboradores da Junta de Freguesia do Parque das Nações, mas o que eu vi em toda a cidade, em todas as reuniões, eu estive presente em quase todas as reuniões que existiram, decorreram a nível de Câmara Municipal e de Junta de Freguesia, e nunca vi nenhum presidente de Junta de qualquer outra força partidária. Acho que se conseguiu pôr o evento acima das forças partidárias. Como tinha referido o Manuel Lares. E conduziu-o ao sucesso. E era o que eu sempre tinha dito, que era o que mais interessava, era que dia 7 de agosto estivéssemos todos com a sensação de dever cumprido e com uma grande satisfação de que soubemos receber mais uma vez. E foi um evento inesquecível. Uma semana de crescimento de pessoas a chegarem a Lisboa, de evento para evento mais pessoas, e aquele sábado acordar no Parque das Nações e ver gente em tudo o que era rua, em tudo o que era espaço, com um ambiente fantástico, com uma disposição fantástica. Muitos grupos que eu abordei dizendo-lhes, mas vocês têm a indicação que é têm que ir para a zona C, vão por ali que ali é mais curto. E, não há problema, não, estamos aqui no... Não, andamos mais, mas vemos os sítios e vemos as coisas, pronto. Com uma... Foi algo que é único e irrepetível nas nossas vidas e que correu muito bem. Referindo-nos e voltando àquilo que o António Perô dizia, e muito bem, foi uma oportunidade de recuperar aquele aterro sanitário. Aquilo era a lixeira de Lisboa, antes da Expo 98, convém dizer, era o aterro sanitário de Beirolas. Aquele monte é um monte de lixo que nós produzimos enquanto cidade durante muitos anos, que era ali depositado um bocado de forma atamancada, não é? Portanto, limpou-se isso tudo, não é? Isso já estava, para a Expo 98, tinha sido tudo revestido, isolado, com telas, com recolha de lixiviantes, com recolha de gás metano, porque a degradação dos lixos produz gás metano e havia poços de extração desse gás metano para ser conduzido para a ETAR para produzir energia. Esse sistema estava parcialmente avariado já, alguns poços tinham ardido, tinha havido problemas de segurança já com aquelas estruturas, e a terraplanagem e a recuperação de tudo isso foram logo 7 milhões de euros de investimento. Só para ter o terreno... Para não se ver nada, não é? Para ter o terreno feio, modelado... Sim. Para ter a terra com aquele formato que está, mas a obra no subsolo é uma obra que era necessário fazer para devolver condições de segurança àquele espaço, que era essencial porque ao fim de 20, o terreno tinha que estar em pousio durante 20 ou 25 anos, nunca poderia ter uma carga em cima e não poderá nunca ter, nunca haverá construção de prédios fisicamente em cima daquele espaço, têm que ser sempre estruturas ligeiras, mas foi o mote para se avançar com essa recuperação. Nenhum tem a quantidade de pessoas que eles tiveram, não foi perigoso, não? Não, isso foi tudo estudado, já tinha havido abatimentos ao longo dos anos, a zona do palco que foi instalado e o palco... O que lá permanece é a cobertura do palco, que é o que sempre esteve previsto permanecer, porque a outra parte era feita em material que era de madeira, amovível, era degradável se ficasse exposto às intempéries. férias. Portanto, essa parte já foi finalizada, porque mesmo depois da intervenção houve ainda bastantes semanas, até praticamente ao fim do ano, com intervenções de, certamente, a cargo de quem o construiu, para reparação e para acabamentos que não foram possíveis fazer a tempo da Jornada Mundial da Juventude, e outras situações que possam, entretanto, ter sido detectadas. Para terminar, portanto, Carlos. Tudo isso leva a que o terreno esteja apto para quê? Para o arquiteto João Nunes desenhar o que tinha desenhado, o Parque Tejo, como nós o conhecemos, da zona do Hotel Myriad até ao Skate Park. É ele que a Câmara recorreu para continuar a desenhar até ao Trancão esse mesmo espaço e o crescimento do parque. O que se fala é que durante janeiro será apresentado esse portanto, para já aquilo está um espaço um bocado vazio e inóspito. É um espaço. Quando se olha para aquilo, relativo abandono, é assim, mas não vai ficar assim. É uma zona que já está parcialmente recuperada, as infraestruturas estão lá construídas. Mas falta agora fazer o resto. O acabamento, toda essa parte final, será feito certamente posteriormente ao Rock in Rio, que também, eu ainda esta semana vou ter reuniões com o Rock in Rio, vou ter reuniões também com a área da Câmara Municipal de Lisboa sobre o Parque Tejo que vai ser construído ali, e temos muito trabalho pela frente para alcançarmos o objetivo que acho que é comum a todos nós que estamos aqui, que amamos Lisboa, é que seja criado mais um espaço urbano, um parque urbano de Lisboa, e ficar com a ideia que, a seguir a Monsanto, aquela será a maior área verde que existe em Lisboa. Portanto, é muito significativo o devolver um espaço para essa, com essa. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Aqui estamos, como vê, foi uma pausa bem curta. Falámos de 2023 e agora queremos falar de 2024. António Proa, agora vamos ter menos minutos cada um. Muito Vou bem. Apelar à vossa capacidade de síntese. Como habitualmente, o que é que esperam? Calar quando terminar o meu tempo. O que é que esperam para 2024? Desejos ou expectativas? Eu, enfim. Até porque não tenho muito tempo, ia tentar ser sistemático e centrar-me em dois ou três aspectos, se tiver tempo para o terceiro. Sim. Uma questão mais política para a cidade de Lisboa. Devemos recordar-nos que Carlos Moedas governa Lisboa há 2 anos sem ter uma maioria que lhe permita a estabilidade e exercer enfim, na sua plenitude concretizar as suas propostas. Aliás, isso já se verificou no passado relativamente a algumas propostas que foram chumbadas pelo Partido Socialista. Refiro-me, por exemplo, às questões fiscais, de desagravamento dos impostos que não passaram por força do impedimento do Partido Socialista, medidas que permitiam devolver mais dinheiro aos lisboetas, mas eu só fiz esta referência porque estava a ver, os nossos ouvintes não veem, estava a ver o Manuel Lage surpreendido com a minha afirmação, porque de facto é pontual, porque em geral, eu vou agora... ao que eu queria dizer, em geral, o Partido Socialista tem viabilizado a generalidade das propostas. Incluindo o IRS. A generalidade das propostas, sim, mas já antecipou que vê com maus olhos que se atinja o objetivo proposto por Carlos Moedas, que são os 5% de devolução aos lisboetas. Mas como estamos a falar no futuro, estava a perspectivar esse futuro e essa dificuldade. Mas em geral, o Partido Socialista tem tido uma atitude, do meu ponto de vista e com todo o respeito, uma atitude ela própria responsável, porque tem respeitado a vontade dos lisboetas e, no essencial, tem permitido, não tem obstaculizado as medidas da Câmara, e o que eu espero é que neste ano 2024, e vamos aproximar de eleições autárquicas, e portanto todos sabemos que depois outros valores muitas vezes se sobrepõem, mas o que eu espero é que a atual maioria na Câmara Municipal continue a contar com essa atitude responsável por parte do Partido Socialista de deixar governar quem ganhou as eleições. Enfim, se calhar no próximo ano será ainda mais pertinente falar nisto, mas eu antecipo-me já, mas fazendo votos que isso aconteça e registando a atitude que continua a acontecer, tem, não é? Tido. Sim. O segundo ponto é mais, digamos, que operacional, tem mais que ver com a vida da cidade e com as condições de vida das pessoas. É a aposta que este Executivo fez na habitação e que eu espero que se continue a desenvolver neste ano. Lisboa fez uma revolução tranquila na habitação. Lisboa não estava a conseguir fazer face aos problemas da habitação, não estava a responder às necessidades de habitação. Na última década, é um número que já aqui falámos, na última década Lisboa tinha um ritmo de construção de habitação baixíssimo. Isso foi alterado absolutamente. Lisboa está com um ímpeto de construção de habitação, de entrega de habitação a quem precisa, muito elevado. Tem, além do mais, uma Carta Municipal de Habitação, lá está, que não passou na primeira vez com o impedimento do PS, mas que depois foi possível avançar com a viabilização por parte do PS, mas tem uma Carta de Habitação que estrutura a política de habitação para os próximos 10 anos. E o António são tem um minuto. Cerca de, termino já, são cerca de 1.000 milhões de investimento em habitação que se prevê nos próximos 10 anos. Há em construção um número muito significativo de habitações. Já foram entregues, conforme o Carlos referiu há pouco, cerca de 1.500 fogos a quem deles necessita. Há cerca de 1.000 pessoas que beneficiam do arrendamento apoiado, do subsídio de renda, que foi criado pela Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, o grande desafio, parece-me a mim, que é Lisboa conseguir continuar a conseguir responder com este ímpeto, com esta vontade, dar resposta àquela que é a principal preocupação das pessoas. A segunda nota que eu tinha aqui é a mobilidade. É um desafio muito grande que Lisboa tem pela frente. Tem, por um lado, um metro que nem sempre colabora, tem as ciclovias e uma Carta das Ciclovias para apresentar, que tarda e é importante que desenvolva. E eram estas duas notas que eu queria deixar. Manela, seguramente sobre o ímpeto também relativamente às casas, Manela dirá que muitas foram começadas, senão não estariam prontas agora, foram começadas ainda durante o mandato de Fernandina, não é? Sim, eu começaria por dizer que a Carta Municipal de Habitação não temos. Temos a consulta pública que vai dar origem à Carta Municipal de Ainda Habitação. Ainda não temos, sim. Essa depois será votada na Câmara e depois irá para a Assembleia Municipal, porque essa ainda não temos. É um bocadinho como o plano de ação climática que foi aprovado em 2022, e ainda não chegou à Assembleia Municipal. Manel, o caminho é longo da Praça. Se Manel quiser, ao contrário, é como o Plano Geral de Drenagem, que já havia, mas não havia. Exato. E agora já há. Exato. E já foi anunciado que vai ser atrasado, porque há atrasos, porque afinal, porque é o problema de se prometer. Aliás, aquilo que se... Parafraseando Pedro Nuno Santos, é como, só não se atrasa quem não faz. Eu gosto muito, que já esteja a parafrasear o próximo Primeiro-Ministro. Fico muito contente com isso. Sobre o tempo, a questão dos 1.000 milhões e dos resultados. Para 2024, de facto, espera-se que se comece a ver o resultado da governação de Carlos Moedas, porque até aqui tem-se visto o resultado da governação de Fernando Medina, e é muito bom que assim seja. É normal que o sucessor... Acho que só se viu isso até agora. Acho que até agora viu-se isso, e viu-se um bocadinho mais daquela do chamado mergulho do jogador de futebol quando sente a respiração do adversário nas costas, atirar-se para a piscina. Aquela questão que o António há bocadinho dizia, sem maioria, sem um voto contra do PS. É verdade, com uma atitude responsável. A maior parte das coisas não. O PS nunca votou contra nenhuma proposta do Executivo Municipal da Assembleia Municipal de Lisboa. O PS nunca votou contra uma proposta do Executivo na Assembleia Municipal de Lisboa. Ah, mas o PS é só um. O PS não tem um voto contra na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, o PS apresentou uma proposta alternativa que o Engenheiro Carlos Moedas não pôs em prática, que foi aprovada e não pôs em prática, que é uma coisa diferente. Ou seja, foi chumbada a proposta do Executivo e foi aprovada uma proposta alternativa que o Executivo não levou à Câmara, à Assembleia Municipal, que é uma coisa absolutamente diferente. Mas, para que isto não entre no meu tempo, eu diria que... Sim, siga, porque para não temos 2024, depois o Carlos ainda estes 1.000 milhões de euros, era importante nós começarmos a ver resultados da aplicação destes 1.000 milhões de euros. Porque eu também já ouvi no passado, já ouvimos todos no passado, outros presidentes de Câmara anunciarem mega projetos e depois não os vermos. Eu gostava de ver a utilidade do espaço do Parque Tejo, que todos viabilizámos a sua utilização, e que agora gostávamos de ver o que é que lhe vai acontecer. Nós viabilizámos, para além do Rock in Rio, pronto, nós gostávamos que fosse mais qualquer coisa a utilização desse espaço. Nós gostávamos que o programa Saúde... Mas vocês gostavam, mas é assim, agora vai depender também, pergunto eu, da iniciativa privada, certo? Vai. Quem quiser utilizar o espaço é que tem que dizer, olha, eu gostava de fazer ali é possível, ou sim, não. É possível, o Estado sim, também sim, pode fazer coisas ali. Eu também acho que sim. E se calhar, aquilo fica aberto, digamos, a tudo, não é? Eu acho que sim, acho que é preciso perceber. Agora, quem tem de perceber o que é que... Ou quem tem de apresentar as soluções é quem está a exercer o poder. Eu diria que... Muito bem, relativamente ao programa Saúde 65+, é curioso que já está em vigor há mais de um ano e continuamos nos 12 mil aderentes, são sempre 12 mil, são desde pouco. O início de 12 mil. Agora, isso é o quê? Há o 65+, ah, o 65+ é um programa que vem... Manuel, que é chamado... tem razão, são menos do que são... as pessoas que não têm médico de família, não, em Lisboa, graças à incapacidade do governo, isso é verdade. É verdade, mas também são sempre os mesmos 12 mil, e a verdade é que há pessoas que podiam beneficiar deste programa, são mais de 120 mil, ou seja, este programa não chega sequer a 10% das pessoas. Estará mal promovido? Não sei, olha, por falar em promoção, não sei porquê, mas nós temos todos os MUPIs da cidade de Lisboa a ser utilizados pelo município. Eu não sei quanto dinheiro é que isso vale, que podia ser, se é que há uma questão de promoção, podia ser utilizado. Sim. A questão do passe gratuito. Oh, Manuel, isso não custa um tostão à Câmara Municipal. António, mas deixa-me falar. Não custa, mas não custa. É só para ficar esclarecido. Mas continua, Manuel, para terminar. A questão do passe, que agora é gratuito para todos, graças ao Governo, e portanto para todos os jovens, portanto agora é gratuito. Mais de 65, não é? Agora é, mas o Carlos Moedas teve de fazer isso contra a vontade dos municípios e do Governo um ano antes. Não de todos os municípios, porque em Cascais já era, eu sei que é chato dizer isto, mas em Cascais já era, havia outros municípios. Coincidência é também social-democrata. Certo, mas dizer, como disse na Assembleia Municipal, que era o único em que era, e na verdade não era, e dizer que era a única que... Mais temas, Manuel, para terminar, senão vamos estar a discutir coisas com eles e não os seus temas. Não, acho que era importante, e tirando a questão da Câmara, porque já percebemos que estamos a bater no ceguinho e não vale a pena, acho que era importante começarmos a ver alguma coisa feita por este Executivo. Eu gostava só de dar nota de duas coisas para terminar. É um ano de eleições legislativas, europeias, americanas, têm pouca influência em Lisboa, mas têm alguma, porque nós temos uma comunidade cada vez maior de cidadãos americanos, mas as eleições legislativas e europeias, não em quem ganha, mas, porque isso, segundo as sondagens, já sabemos quem é, mas mais na questão da abstenção, porque é muito importante que as pessoas participem. O afastamento das pessoas. Aqui fica um bom apelo. Sim. E para passar a palavra ao Carlos. Para passar a palavra ao Carlos, dar nota de que 2024 é um ano muito importante para todos os democratas e hoje em dia é preciso definir e deixar bem claro quem é que é a favor ou quem não é a favor da democracia. E quem não é a favor e quem não celebra o 25 de Abril, porque este ano celebramos 50 anos do 25 de Abril. E é um bom apelo também este de apelarmos às pessoas para votarem, para não se absterem, sim, saírem de casa e irem votar. E também digo que o que celebraremos também no 25 de Abril com gosto, certeza. Da mesma forma que o ano passado, pela primeira vez, se celebrou o 25 de Novembro. Não foi a primeira vez. Mas de uma forma oficial na Câmara Municipal de Lisboa. Não, o Fernando Medina já tinha celebrado e tinha inaugurado uma placa agora, com o Rui Barbosa com a cerimónia oficial na Câmara Municipal de Lisboa, se calhar também houve alguma que ainda vão buscar imagens de arquivo. Vocês são de gente. Mas isto é bom ver o Manuel e o PS incomodados com as coisas, que é sinal que as coisas estão a acontecer. Não estou incomodado, eu estive lá. Não, eu estou a dizer é que as coisas pela cidade estão a acontecer. É normal que quem herda, quem entra em funções e herda projetos passados, que os tenhas de desempenhar e cumprir, e muitos deles também há que dizer. Nós, no 25 de Novembro, falámos aqui, uma das coisas que não percebi e nem percebo é o afastamento do PS. Sim. Quer dizer, percebo, o PS não eu sei, eu tive claro o Manel e uma parte do PS esteve lá e saudei o Cruz. Mas não faz sentido. Eu sei que não era, e saudei-vos, eu a descer a escada, cumprimentei-vos e disse que gostei muito da vossa presença. O PS foi um protagonista muito importante. Agora dizendo que, voltando à cidade, é lógico, Fernando Medina tinha prometido tudo a todos. Tem um minuto. Tinha tudo a todos, portanto era impossível não se fazer... 2024, Tem um minuto. Estudo, se ficar a dizer tem um minuto durante um minuto, eu não falo nada. Agora, o que eu espero é que muitas das coisas que se concretizem, e umas delas no Parque das Nações, que se inicie finalmente um dos 14 centros de saúde, que é aquele do Parque das Nações, que se inicie uma escola, que se iniciem muitos daqueles projetos que estão a ser tratados por este executivo, prometidos há muito tempo, e que não estavam prontos a executar, tinham bolos, novelos de problemas todos enrolados e tiveram a ser desenrolados, e vamos ter que muita coisa certamente a acontecer. Já foi campanha, já foi um mote do PS há uns anos, que era fazer acontecer. Esperemos que seja isso que venha a acontecer com a coligação Novos Tempos. Vamos com certeza falaremos com todos os temas todos. E vamos voltar também a falar com o Manel Lage, com certeza, quando a Carla Madeira não puder participar. O Manel vem. Bom, para primeiro o fado deste nosso regresso, vamos ouvir a Teresa Lopes Alves, grande voz, não sei se vocês conhecem, é uma voz brutal. Vamos ouvi-la com Meu Amor, Meu Amor, Meu Limão de Amargura, que é um tema de Ari dos Santos e de Alain Leman, que a Amália também cantou. Temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça às 11 da noite. Estamos de volta daqui a uma semana. Também é o nosso fado.